chamas vivas, sinto fogo santo já ardendo em mim. Não há resistência, o meu coração se dobra sobre um lindo altar. Tocar.